A gente fica coladinho, a gente se esquenta, a gente fala só de amor. Dizem que nada é para sempre, né? Vem aqui ser o meu nada se quiser. Não tem nem perigo. Muitos podem até te fazer sorrir, mas somente eu que te faço feliz. Só cola comigo. Eu gosto do teu jeito, tão sem jeito, ciumento, imperfeito. Amor, oh, oh, amor, oh, oh, oh. E foi o teu abraço que tirou a graça de todos os outros. Chamar agora eu vou, oh, oh, oh, oh. Arranca esse moletom e vem cá pro meu edredom. E aqui a gente fica coladinho, a gente se esquenta, a gente fala só de amor. Arranca esse moletom e vem cá pro meu edredom. E aqui a gente fica coladinho, a gente se esquenta, a gente fala só de amor. Simbora, swing absurdo, pessoal de Chiquinha aí, tamo junto. Bora, colégio modelo. Bora, Maria José, tamo junto. Eu gosto do seu jeito, tão sem jeito, ciumento, imperfeito. De todos os outros, amor, amor. E se você chamar agora, eu vou. Arranca esse moletom e vem cá pro meu edredom. Que aqui a gente fica coladinho, a gente se esquenta, a gente fala só de amor. Moletom e vem cá pro meu edredom. Que aqui a gente fica coladinho, a gente se esquenta, a gente fala só de amor. Moletom e vem cá pro meu edredom. Que aqui a gente fica coladinho, a gente se esquenta, a gente fala só de amor. Alô, minha galera do Lamarão, Porto Grande, Taisoca, Albano e Piabeto, tamo junto, viu? A gente fala.